Gosto de jantar fora aos domingos porque não há muita gente nos restaurantes. É verdade. O restaurante está quase vazio. Onde estão todos? Porque amanhã é segunda-feira, as pessoas preferem ficar em casa se preparando para a semana seguinte. Estou com fome. Quem é nosso garçom? Eu sou o seu garçom. O que vocês desejam comer? Quanto tempo demora para preparar um peixe? Demora 20 minutos para preparar. Ok, quero peixe. Me parece bom. Eu quero peixe também. Você gostaria de tomar algo? Eu quero uma cerveja. Por favor, traga-me um copo de vinho.